Eu sonho em ser alguém na vida, de dar orgulho pros meus pais. Era um garoto e como eu. Cartilhado e engraçado é mais um corpo no chão. Falta com respeito na dois, a morte é sem perdão. Se reflete na fome de um país sem emprego. Do moleque da favela que honra ser brasileiro. Sem roteiro jornalístico e pop pra TV. Mostra a burguesa porque seu filho precisa comer. O atirador de elite se prepara no terraço, com a mira tipo a laser na cabeça do culpado. O futuro jornalístico não pode exibir um favelado com cano estourado e o gambé aplaudir. Deus lá de cima me mostre a luz, não deixa ser um serial killer que mata de capuz. Eu queria tá jogando no Morumbi, fazendo gol de placa, vendo você sorrir. Na fome e na miséria fui onde que eu me vi. Sem estudo, sem emprego, no crime eu nem vou, O sistema? O sistema quer que eu seja um fracassado. Quer me jogar no lixo como objeto descartável. Fazer da minha derrota lucros, superlotação em presídios. Mas eu nasci pra vencer. Mesmo na dificuldade, eu acreditei. E sei que Deus me guia. No seu sonho mais bonito eu apareço, tipo Fred Krueger, morte a qualquer preço. No Natal a criançada esperou Papai Noel e viram que aqui o presente não cai do céu. Passaram a imaginar que não ligam pra elas, que final feliz é só em filme e novela. A inocência foi perdida, o 38 foi a arma que superou a pipa. Aviãozinho vender droga é o primeiro trampo. E o sistema, o monstro vai formando. Muito álcool e droga, o povo se destrói. Nessa hora é impossível contar com o super-herói. Cadê o super-homem mais velho que um avião? E salva o mocinho que prende o vilão. Tudo bem, me engana e faz meu filho chorar. A revolta é imensa e logo vai chegar. Não adianta se esconder, não vai fugir de mim. Sou fruto do sistema, você me fez assim. Valeu a pena acreditar, mesmo na diversidade, mas com o amor dos meus pais e a bênção de Deus, consegui. Hoje eu tenho a minha família, meus filhos, e quero que a minha luta sirva de exemplo para o futuro da nova geração. Eu venci.